Maria tão pura, Virgem nunca maculada, ouvi a prece tirada do meu peito de amargura. Vós que sois cheia de graça, escutai minha oração, conduzi-me pela mão por esta vida que passa. Conduzi-me pela mão por esta vida que passa. Bendita sois vós, Maria, entre as mulheres da terra. Vossa alma só encerra doce imagem de alegria. Ditosa Santa Maria, vós que sois a Mãe de Deus e que morais lá nos céus, rogai por nós cada dia. E que morais lá nos céus, rogai por nós cada dia. Ditosa Santa Maria, vós que sois a Mãe de Deus e que morais lá nos céus, rogai por nós cada dia. E que morais lá nos céus, rogai por nós cada dia.